ao relembrar velho amor que o destino não quis. É ter a alma dorida, é ser feliz infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Mas ela está em nossa sintonia. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos sim. Ela reside na Morada do Sol, nossa querida Araraquara, Dona Gilda Maria Gordon, pela vez primeira conosco. E ela gostaria de ouvir, em um jardim, um coreto, a música e a saudade pedida que desperta. Araraquara, ela diz isso em sua cartinha. Saudoso intérprete Orlando Silva, o cantor das multidões. A gravação é maravilhosa num arranjo do Zacarias, do René Bittencourt, Sinhá Maria. Ainda para ela, a araraquarense em nossa sintonia, Dona Gilda Maria Gordon, pela primeira conosco, Eli Camargo, cantando esta maravilha da nossa música brejeira, da nossa música regional. Do Marcelo Tupinambá, que era engenheiro em sua vida, a composição Trigueira. Nosso Senhor me perdoa essa descrença magoada. Mas não canto mais ladainha, não faço mais oração, até a crença que eu tinha fugiu do meu coração. Porque justo outro dia, vindo buscar Sinhá Maria, a santa do meu altar. Talvez tu não pensasses em maldade e que mais tarde a saudade vinha me desesperar. Nosso Senhor, que tristeza a tardinha, debruço e choro na mesa, lembrando a vida que eu tinha. Minha chopana vazia, com a porta aberta para trás, não sabe que Sinhá Maria não volta mais, nunca mais. Perdão, volte pra mim teu olhar, só tu me podes vingar o que a saudade me fez. Por Deus, escuta, nosso Senhor, manda do céu, por favor, Sinhá Maria, outra vez. Thank you.